conchia São Vicente. Nasce alegria, nasce sabura. Vão caputo fazer ideia. Se na carna malara amassar. Já conchia São Vicente. Nasce alegria, nasce sabura. Vão caputo fazer ideia. Se na carna malara amassar. São Vicente é um brasileiro. Cheio de alegria, cheio de cor. Três dias de loucura, Catinga é carnaval, nesse mora beza sem igual. São Vicente é um brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor. Nesse três dias de loucura, Catinga é carnaval, nesse mora beza sem igual. Não tem um pistinha mais sossego, da doicita vou poder entrar. Qualquer bafa que tá faltando, hoje é dia de carnaval. Não tem um pistinha mais sossego, que a boicita vou poder entrar. Qualquer bafa que tá faltando, hoje é dia de carnaval. São Vicente é um brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor. Nesse dia de loucura, que tem guerra e carnaval. Nesse mora beza sem igual. São Vicente é um brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor. Nesse três dias de loucura, Catinga e carnaval. Nesse mora beza sem igual. Cheio de alegria, cheio de dor.